liberado o ingresso, reporte cabeceiro no 7, pronto para decolagem, Delta Papel Unicórnio. Mantém a cabeceira no 7, Delta Papai de Fora. Papai Uniforme, decolagem autorizada, pistão no 7, vento 1, 20 graus, 8 nós. Salvador, boa noite, Gol 968, LS da 10. Gol 968, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1 no 0 graus, 99. Livre pouso está 10, Gol 968. 68, solo 09, direito 1211, solo. Boa noite, Gol, no Ali de Eva, autorizado até o patinho. Avistado, ponto autorizado, pistola 0, vento no 20 graus, 7 nós, Jorge Schmidt 13. Autorizado, ponto 03290. Boa noite. Que é Criforme, autorizado acionamento, chame para o táxi. Já possui, já tem conhecimento do Belber? Prende para agora. 3290, Saulo, Zona 5, direito, 121, 1, Saulo. 121, obrigado, 3290. Se é papá autorizado, reporte para ingresso. Eu esqueci que ele importa. 7, 7. tem condições de realizar o táxi via pista alinhando 97? Eu vou te pedir. Ingresso, chame pronto. Salvador, o voo 705, pressão na Índia, pronto para levar. Voo 705, autorizado, aliás, mandei a pista no zero. Copiou o voo 705? A formação para o voo 705? Aliás, mandei a pista no zero. Sim. Só para informação, tem um... alguém conversando aí atrás do senhor está interferindo muito no entendimento da sua informação. Até para ajudar o pessoal aí. Sete. Quem é que no fone, autorizado a decolar em pista no 7, vento 1-0 grau, 8 mais. Pronto, voo 705. Gente, você aguarde estimado mais de 2 minutos para a decolagem no 705. Aguardando. Busquem aquele forme de decolagem 23, controle em 1208, boa viagem. Obrigado, até a próxima. Bola 705, decolagem autorizada, pista no zero, vento 1-0 grau, 7 nós. Sim, decolagem, bom, 705. Delta Papai Uniforme na escuta. Delta Papai Uniforme na escuta. Dá presente, autorizado a pro cabeceira no 7. Confirmando, TGL? Afirmativo, TGL. Aguardando autorização para tocar RMT. Delta Papai Uniforme, do 5 para 17, aguardando autorização. Aproando a 17, aguardando autorização e uniforme. Sim, Salvador, boa noite, pastor 705, decolado 125, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, voo 705. Delta Papai Uniforme. Delta Papai Uniforme, tráfego avistado, autorizado, toque arremetido, pistino 7, vento 120 graus, 08. Autorizado, toque arremete 17, Delta Papai Uniforme. Pastor 03, autorizado, Delta Lápis, pelo 0, vento 1, 2, 0 graus, 0, vento 3. Delta Papai Uniforme, Tucuia Remeteu 67, curva à direita, autorizado cruzar a final da 1028, reporte eixo 1028 livre. Sim, curva à direita, Delta Papai Uniforme. Pastor 03, decolado 28, chame controle Salvador, 120, décima 8. 03, chama Salvador 1208, boa noite. Tudo. Libro S-1028, Delta Papai Uniforme. Delta Papai Uniforme, autorizado base pela direita, reporte final, pistola 7. Vai para um novo toque remetido? Afirmativo, novo toque remetido, Delta Papai Uniforme. sinal da 17, Delta Papa Uniforme. Delta Papa Uniforme, avistado, autorizado tocar remete pista no 7, vento 120 graus 089. Autorizado tocar remete no 7, Delta Papa Uniforme. Delta Papa Uniforme, Tucã RMT, os 33. Curve novamente à direita, autorizado cruzamento da final do 1-0. Reporte eixo no 028 dele. Sim, direita, reporte livrando eixo no 028, Delta Papa Uniforme. Bono 099, autorizado alinhar e decolar a pista 1-0. Reformação, Palma Papa 28 Alfa no circuito da circuito inverso da 1-7, não vai interferir com a decolagem. Ok, sendo colega, treinamento, alinha decola 1-0, gol 1-099. Livrou eixo no 028, Delta Papa Uniforme. Delta Papa Uniforme, autorizado quase pela direita, reporte final pista 1-7. Autorizado quase pela direita, reporte final 1-7, Uniforme. Bruno 099, decolado aos 36, chame controle Salvador, 120, décima 8. Controle 1208, gol 1099, boa noite. Mato, gol. Sinal no 7, uniforme. Jota papai uniforme, novo toque arremetida. Afirmo. Jota papai uniforme, autorizado, toque arremetida na pista 17, vento 120 graus, 089. Livre toque arremete no 7, uniforme. Delta Papa Uniforme, tocou em remeteu aos 38, curve agora à esquerda, autorizado, era do vento, pista 17, reporte para gerar base. Curva à esquerda, reporta pronto para gerar base, o Delta Papa Uniforme. Pronto para gerar base da 17, Delta Papai Uniforme. Delta Papai Uniforme, autorizado, base e reporte final 17. Reporte final 17, uniforme. terminal 17, Delta Papai Uniforme. Delta Papai Uniforme avistado, autorizado. Toque remetido, a pista 17, vento 110 graus, 110. Autorizado CGL 17, Uniforme. Uniforme, seu carro remeteu aos 4-3. Você vira curva à esquerda ou direita? Afirmativo, informa também pouso final na 17, o Delta Papai Uniforme. Circuito para a esquerda então, Delta Papai Uniforme. Delta Papai Uniforme, autorizado curva à esquerda. Pena do vento, pista 17, reposto para gerar base. Circuito para a esquerda, reporta para gerar base no 7, o Delta Papai Uniforme.